Anteriormente, nos bastidores do Fofoquintas. E eu acho que agora tem que ver o saldo, né? De quem ainda se salva de Glee, né? Pois é, menino. Tava pensando aqui. Temos ainda Chris Colfe, aparentemente não matou ninguém, não foi pra cadeia, né? Uhum. Amber, que tá bem. Uhum. Vencedora de Dançando com Faustão e vencedora inclusive, do Tony. Amber foi naquela passeata que teve esses dias nos Estados Unidos e cantou Freedom da Beyoncé. Foi maravilhoso. Tem uns vídeos na internet. Uhum. Temos aí legal. Kevin participando de Elite, né? Personagem importante que ele fez na temporada. Ele participou de Elite mesmo? Participou, ele era tipo recrutador da faculdade, teve duas falas. Ai, gente, maravilhoso. Mas ele participou de X Factor, né? Que saiu pra gente pior que ele. Ah, porra. Aí tem Jenna no podcast com ele, mas são amigos de Léo os dois, então a gente desconfia. E me bateu? Não, Jenna te... É, então, Jenna te bateu, a gente já pode tirar da lista, porque ele é agressivo. Exato. Cord a gente passa pano, né, porque já deletou as coisas que aparentemente estava ameaçando o cancelamento. É, aí ele postou, ele teve um minuto de consciência, e quem sabe acho que agora melhora, né, vamos ver. Exato, porque ele tem que cuidar muito bem dessa carreira musical de sucesso dele aí, que nem a gente acompanha mais. Né, eu e o Léo, os únicos fãs brasileiros desse homem, se pá mundial, nem ouviu essa música mais de uma vez. Pois é, aí tem Diana. Aí não faz nada na vida, né? Tô tentando lembrar. Ah, Heather fez alguma coisa? Acho que não. Heather, por onde tu anda, mulher? Tem que ter aquele por onde anda o elenco de Glee, né? Ah, é. Arquivo confidencial do Glee. Tô vendo aqui que Heather tá fazendo muitas dancinhas no TikTok, então tem uma carreira ainda. Uma carreira de TikToker, uma velha no TikToker, amo. Aí eu sou bastante TikToker, né? Eu nem sabia o que fazer. Sim. E o grande bastião aí do sucesso e de continuar comendo Titia Bem, que é Darenzinho, né? É, por enquanto não fez nada. É, é só. Hollywood? É, não, nada problemático. Ah, sim. Fora fingir que é hétero, ele tá de boa. É. Assim, o Alex. É o Nick também no final. Ah, sim, nada, Alex, maravilha. Acho que Alex, pra mim, desses todos, é o melhor papel que tá tendo, né? Personalidade da mídia, participando de RuPaul Celebrity. Uhum, também acho. Eu acho que apareceu já na bancada de jurado. Tem uma sériezinha que tem gente que conhece, tem umas músicas boas. Exato. Então, nossa, tem uma música muito boa de Alex, que até RuPaul lip-syncou. Uhum, é muito boa. Eu acho que todas as músicas dele são boas, assim. Não tem uma música ruim, pelo menos as que eu ouvi. Que sejam ruins. Pode ser que vocês escutem menos ou mais, mas as músicas deles são boas, que é música de baladinha e tal. Sozinho. Ah, tem uma pessoa do elenco de Glee que a gente tem que lembrar pelo pior, né? Que é Blake. Que nossa, teve esse plot do abuso aí, puta que pariu. Deixou Melissa quase cega, esse filho da mãe. Desgraçado, que nunca, depois desse dia, nunca mais apareceu em rede social nenhuma. Pois é. Eu fui até entrar ontem pra saber, porque tipo, fazia muito tempo que eu fui ver. Eu falei, será que esse desgraçado apareceu só pra xingar ele? Pois é, eu seguia ele, parei assim que surgiu o negócio, então eu nem sei se ele fez alguma coisa. Não, então, eu também segui, aí eu parei de seguir. Eu falei, deixa eu ver se é desgraçado, tá? Porque eu vou lá xingar ele, né? Porque eu sou desse. Quando aconteceu um negócio com a Melissa, eu fui xingar. Aí não tinha mais nada desde esse dia. O Twitter, o Instagram, só se ele tem um fake e tá agora vivendo as escondidas. Mas ele é um dos piores ali do elenco. Ele e o Mark e Selin, pra mim, são tipo as duas caçambas de bicho. Sim. Ah, tem Jacó, artista que não fez nada também de. Nossa, de nem de carreira, nem de maldades, né? Aparentemente. Menino, tem Damia, né? Que não serve de texto e papel, né? Ah, Damia fez aquela gravadora dele de muito sucesso, que nunca lançou nada. E Samuel, que namorou Carmen Electra. Gente do céu, esse plot pra mim é demais. Ele apareceu em alguma série. De bem coadjuvante, meu amor. Ah, eu lembro que eles falaram que ele participou mesmo. Agora o que foi, eu não lembro. E a gente tá esperando o reunião, né? Daqui um tempo, né? Sim. Vai ser incrível, né, gente? Vamos esperar que Matt Morrison e Jenny Lynch contenham suas crianças. Vai ser um reunião com umas três pessoas, porque ou vai morrer ou vai ser preso, então. É, ou vai ser tipo o reunião de RuPaul, né? Mostrando as tretas e mandando o povo brigar ali na hora. É, vai ser na coisa, no Zoom. Exato. E aí quando fizer esse revival, esse revival de Glee com Ben Platt e Beanie, não vai ter Lea, só vai ter os dois. Ah, é, né? Porque Ryan Murphy também não aprendeu, né? Não, ele quer fazer um remake com Ben Platt pegador da escola, porque, né, tá aí um perfil que tem tudo a ver. Não, e outra, ele fala de representatividade e tudo, ou ele não aprendeu em nada e os três protagonistas são o quê? Brancos. Ai, é. Gente, não adianta, né? Não vai aprender. Eu acho que ele só aprendeu pra fazer Pose em 9-1, aí depois ele esqueceu. Ele faz nas outras séries. Que sabe, já tem duas séries que tem isso, as outras não precisam. Titia, ouça esse podcast e faça direito esse remake de Glee aí, que a gente quer ver. Pode botar a Alex o protagonista. Ai, amo. Já eles podem fazer até American Horror Story Glee, né? Porra, já tem material pra três temporadas, pelo menos. Tem até com crossover e tudo, né? Pois é. Ai, meu. Gente, amo que tem até pauta escrita, meu Deus, muito chique mesmo. Menino, mas é porque essas notícias aí estavam complicadas de só mandar os links. Nossa senhora, é uma puta de uma pautona. Tem vários idiomas, tem áudio, vídeo, mesa branca. Fofoquintas da Exposição Gleek, o momento chegou, vocês estavam aguardando. Hoje vamos apontar nossas armas, né, que são palavras, livros, assim como 13 Reasons Why, para cada um deste amado elenco da série Glee. Eu sou o Léo Oliveira e estou aqui novamente com o Márcio Zanon, meu correspondente de assuntos Glee. Ah, gente, falou de Glee, falou de fofoca, tô aqui, ainda mais que agora a gente tem muito mais coisa, não só de Lia Michele falando das coisas tudo. Quem sabia que era só fazer um programa que surgiu um bando de coisa do submundo, né, menina? É, menina, a gente tá recebendo de várias fontes agora, internacionais, mandando pra gente só pra gente poder divulgar aqui, tipo Léo Dias. Pois é. E como reforço aqui pra esse tanto de notícias, né, a gente tem Eduardo Sasser do site Logado. Menino, falou fofoca, a gente vem, né? Que afinal, nada melhor, né? Porra. Ainda mais pra falar da vida desses grandes cidadãos, esses primores de pessoas, esse elenco incrível, né? Uma coisa que titia proporcionou pra gente. A gente não sabia em 2009, quando começou a assistir Glee, quando viu aquele promo, que no final ia dar isso aqui, não. Não, quando a gente ouviu Don't Stop Believing, a gente não imaginou que metade daquelas pessoas iam estar mortas na cadeia fazendo coisas horríveis. Ou fazendo série do YouTube, né? Acontece. Pois é. Então, minha gente, esse programa é um grande compilado de várias coisas do mundo Glee, várias tragédias. Começando aí por uma experiência sensorial que vocês vão ter, que são videozinhos que a gente trouxe pro Fofoquintas hoje. Então vocês podem botar na sua Smart TV aí, né, pra tocar, que a gente vai... Mentira. A gente, na verdade, vai comentar aqui rapidinho os vídeos que vão estar nos vídeos. É só olhar no aplicativo, né, Neném? Exato, quem tem um aplicativo, né, do Fofoquintas pode conferir. Ou vocês clicam aí no link do post e vão assistir, mas assim, né, a gente vai comentar aqui rapidamente. Primeiro sobre o vídeo Glee Foreshadowing Real Life Events for 4 Minutes, né, então aquela música You Got 4 Minutes to Save the World, que inclusive tocou na série. Menino, eu tava vendo esse clipe outro dia, você acredita? Olha aí, então você já tá pronto pra explicar esse vídeo pra gente. Ah, gente, se eu tivesse visto o vídeo, né? Então, esse vídeo são cenas de Glee, que eles fizeram uma montagem mostrando coisas que previam o futuro, né? Então, começa com o Kurt falando com o Sebastian, né? Grantzinho Gustin, dizendo assim, esse é o cabelo da CW, nojento, não sei o que e tal. E aí, Dada chega pra defender, né? Então, a gente já teve aí o destino selado de Grantzinho na CW. Menino, mas já tinha CW em 2009? Já... Já, confuso. CW é velha. Não, esse CW começou passando Smallville ainda, garoto, imagina. Menino, se a RedeTV já tá com 10 anos, 20 ah, anos, é. Né? CW ainda tinha Game of Girls, tinha um mundo de coisa, velho. Foi inclusive a RedeTV que fez a CW lá, né? Pois é. Aí depois a gente tem uma cena do Jacó chegando pra Marlene. Menina, eu lembro desse episódio, que é aquele episódio escrotíssimo. Dos super-heróis. Nossa, é podre esse episódio. Aí Jacó chega pra Marlene e fala assim, aí, não sabia que você ia entrar nessa coisa de heróis e capas e não sei o que, não sabia que era sua. E aí ela, não gosto não, nunca mais vou fazer. Logo em sequência eles botam um encontro de Supergirl com Flash. Ai, eu amo. Ah, gente, pagando a língua. É maravilhoso, tem dueto de Marlene e Véia, né? Véia. Sim. Gato. É quando começou a amizade de Léa e Véia, né? Porque ela ficou pensando, vou ter que investir nessa aqui pra ir contra a Melissa. É porque ela viu toda a potência vocal de Véia, né? Sim. É nessa amizade que eu preciso investir pra não me boicotar. Aí depois disso as coisas começam a ficar pesadas, né? Porque tem umas 3, 4 cenas de Puck. Uma a gente já tinha comentado, eu acho, em algum SA, que é a professora Chu perguntando onde as crianças se veem em 2030. E aí Puck fala, ou preso, ou morto, ou os dois, né? E aí você fica assim, tã... Olha, aí, ele previu. É. E aí tem Gwyneth Paltrow vendo Puck e Lawrence fazendo umas coisas de pegar foto de nude das crianças e falando pra eles que isso é pornografia infantil. Na verdade é fazer foto deles, né? Ela fala, como vocês são menor de idade, pode ser visto como pornografia infantil. Depois tem cena de Vé falando com o Puck assim, ah, que vou te seduzir e tal. Ele, ah, mas você é legal? Então, né, tinha essa preocupação já de Puck. Gente! É bem tenso. E outro momento tenso também é a mãe de Finn, né, revelando pra ele que o pai dele não morreu uma morte heróica, morreu de overdose. Olha aí. Isso é genética na família. Uhum, então... E ela ainda fala pra ele assim, menino, tudo que seu pai tinha eu vejo em você. Olha, previu, hein? Previu toda. Eu tô rindo, mas com respeito. Eu acho muita cara de pau de tia Ryan sabendo do problema do garoto com droga. Eles deviam se drogar juntos, né? Uhum. Só não perder o timing igual o Corey. De fazer uma cena dessa. É, vai mostrar a realidade, né? Mostrar que o mundo é colorido. Pra fuder a cabeça do garoto, que já não devia estar boa, né? Exato. É porque na época de Glitch tia ainda não era toda essa consciência que ela é hoje em dia, né? Uhum. Mas é a mesma coisa que a tia faz com, fez com o Jessica Lange, né? Fazer ela fumar todo episódio pra ela adquirir um câncer de pulmão logo. Depois desse vídeo assistam, viu? É bem interessante, assim, pela morbidez das coisas. E aí depois tem o vídeo que é a Leia e a Amber Heard. Oh? Amber Heard não, tá louco? Como é o nome da garota, Sass? Amber Riley. Isso, Amber Heard. Amber Heard, adoro confundindo as Amber. E aí tem Leia e Amber durante a Glee Tour comentando o que era maravilhoso, né, da tour e tal. E aí Leia fala 10 minutos seguidos, né, ah, o bom é ter uma família junto, pessoas que você se dá muito bem, que eu nunca maltratei, não sei o que, tipo, né. E aí quando pergunta pra Amber qual que é a coisa boa de viajar na tour, o que, é que ela diz, Anão? Sei. Ela fala com a cara de puta, assim, tipo, idem. Aí Leia, idem, que engraçado. Ai, essa tudo... menina. É isso aí e tudo mais, né. Eu amo que é muito rimos muito, nos odiamos, né? Sim. Ela, tipo, aham, mesma bosta aí. É. Agora, olha, passando pro conteúdo noticioso desse programa, né? Depois desse momento audiovisual, eu queria, Sassi, que você lesse pra gente a notícia aí sobre a grave denúncia que a produtora de Glee fez envolvendo o elenco. Olha aí. Então vamos lá. Notícia do grande site informativo Metrópolis, que... Dessa vez não. Dessa vez Leose não foi Metrópolis, mas foi o spinoff.com.br, né? Mas não é o mesmo spinoff de quando eu fazia podcast lá, não, tá, gente? Ah, não? Se anima, não. Não, é outro. Achei que fosse. Achei então, que ia rolar um comeback igual de Glee. Não vai. Então vamos lá, ó. A notícia diz assim: uma produtora e também roteirista do programa foi a público dizer que não apenas a protagonista era difícil de lidar, mas grande parte do elenco. Não acredito. Olha aí. Martin Nixon, que trabalhou durante a terceira temporada da série, escreveu em seu Twitter que no programa tinham, abre aspas, muitos atores maus, fecha aspas, apagando o tweet logo em seguida. Que neném mal, né? Já diria Bebê Rexha. Aí tá aqui, né? Abre aspas. Eu sou completamente a favor de exposição de comportamentos questionáveis. Havia muitos atores maus. Não eram apenas mulheres. As pessoas da indústria sabem de quem estamos falando. Por que eles não foram expostos? Perguntou ela antes de iniciar uma linha com uma série de desabafos. Por que você não expôs, né? Né, mesmo? Você não podia ter dado a lista corrida, né? É, porque, tipo, assim, né, a Michelle foi exposta por uma atriz guest star que participou. Ela, como produtora e roteirista, não pode falar. Não é, menino? E outro? Ela fala que os homens tinham que ser expostos, mas não fala um nome de um desgraçado. Mas não expõe, né? Olha só. Falou e não falou nada. Sororidade do telão. Eu amo que aqui já tem uma notícia relacionada que é: ator de Glee, Iqbal Tiba, sai em defesa de Lea Michele por acusações de racismo. Aí, seguindo a notícia aqui. Parece que, para mim, que as mulheres são as primeiras a serem jogadas debaixo do ônibus. Muitos homens se safam, mesmo sendo os líderes do bullying. Por que deixamos que isso aconteça? Perguntou ela, que foi pressionada por fãs a expor na internet com todas as letras as pessoas que eram ruins. Depois de dizer que nada acontecia em relação ao bullying praticado durante as gravações, ela preferiu não se manifestar mais e passar a bola para seus colegas de produção. Vou deixar esse assunto para os meus aliados homens. É a vez deles. Adoro, fez o challenge, né? Marcou as arroba e foi embora. Mais tarde, ela apagou as mensagens e escreveu: eu gostaria de esclarecer um depoimento prévio que apaguei. Quando disse que atores maus, eu me referia à pessoa que fizeram escolhas ruins. Não me referia a ninguém particular. Aham, uhum. O processo, né? A notificação extrajudicial bateu no e-mail, né? É. Na hora deu aquela tremida. Peço desculpas pela confusão. É um período tenso na indústria e ela precisa se adaptar. Nós estamos trabalhando nisso e melhorando aos poucos. Só estive no show por uma temporada e por meio período. Então, grandes bosta, né, amor? A maior parte dessas pessoas foi maravilhosa comigo. A equipe era fantástica. Mas bullies agem quando há uma cultura permissiva. E é isso que estava falando, completou. Há alguns anos, quando explodiu na mídia a briga entre Lea Michele e Na Rivera, Ryan Murphy foi a público dizer que a indústria coloca mulheres umas contra as outras, em que no set de Glee havia garotos com brigas maiores que das meninas citadas. Olha aí, a gente sabe que tem uma briga muito grande. Todo mundo fala, não fala nada, né, neném? Sim. Eu sei uma briga muito foda que teve, que foi de Short e Mark, que eram namorados, e de repente também, né, que nem Lea e Didi, estavam sem nem se falar direito. Pararam de comer couve juntas, né? Exato, viviam passando umas férias, uns bromenses, não sei o quê, de repente não falavam nada. Será que Cord já estava desconfiado dos crimes de Grindelwald? Possivelmente. Possivelmente. Isso se esse menino não quis compartilhar alguma coisa no zap com o Cord. E aí Cord achou um pouco. Aí não pode ser, né? Aí ele falou assim: não, não sou desses. E aí foi lá, e só foi lá apoiar o Trump e tudo bem. Que isso, gente? O Cord, que dizem que ele é Trump supporter, né? Ah, é? Mas esse daí, rola, né? Do dizem que a Stargirl também é e já não gosta da série. Eu duvido que Cord seja, porque como dizem que ele namorou Taylor Swift, ela é uma pessoa muito engajada, ela não ia deixar. Agora. É, não, no documentário a gente viu que Taylor Swift sempre foi engajada. Exato. Mas o pai e a mãe nunca deixaram ela falar. E Emma Watson também, né, gente? Que ele namorou, então, recentemente. Ah, perfeita, nunca errou. Mas terminou com as duas, né? Então vamos lembrar disso também. Mas olha, Sácia, já que você trouxe aí essa notícia relevantíssima do diretor Figgins, né? Que não tava na pauta original, vou contar pra vocês aqui o que Iqbal Teba disse sobre Lea Michele. Conta pra gente que esse guest star de Eu Nunca Falo Sobre a Série. Exato. Notícia também do spin-off, né? Novo spin-off. Que diz o seguinte: tem muitas pessoas dizendo que Lea Michele me maltratou. Todo mundo, né? Super preocupado com Iqbal. Deixe-me dizer isso claramente. Exato. Deixe-me dizer isso claramente. Nunca fui maltratado por ela. E se parte do elenco foi, ela já pediu desculpas por isso. O que é maravilhoso, gente. Linda. Olha. Linda. A princesa educada. As pessoas vão perceber que, adiante das notícias do programa, todo mundo que defendeu Lea, ou quase defendeu, foi gente que ou só contracenou com ela, ou não contracenou herói, né? Porque diretor Figgins, gente, tinha cena com todo mundo só no palco. Tipo, mal falava com Rachel. É, na verdade, o diretor Figgins só aparecia pra apresentar New Directions, né? E as maioria de cena dele era com o Will e com o Sue, né? Só. Pois é. Ai, gente, mas vamos sair de Lea um pouco, né, dessa coisa grave, pra falar de alguém que saiu em turnê com Lea, né, então é da mesma laia, que é o queridíssimo da Aaron Chris, o hétero de Taubaté, de Glee. Ó, Maquila já ficou nervosa, falou o nome de Dadá. Vem aí, Dadá Tour. Gente, a gente trouxe uma como é que é, uma thread, um fio, né, do Tumblr sobre Dada, um dossiê, que é o dossiê Your Faith is Problematic. Então eu traduzi... Né? Exato. Eu traduzi algumas frases icônicas de Dada que as pessoas colocaram com fontes algumas sérias, algumas duvidosas. Porque se vocês forem ver a thread lá, tem um monte de coisa. Tipo assim, o homem respirou, botaram lá. Então, esse dossiê da Dada é maravilhoso, né? Porque ele vem sempre com links. E vários links não, nem abre mais. Sim, vão tipo pra uns sites de short de notícia que não abre, vão pra uns tweets apagados. Ah, eu amo, né? Então, o primeiro é do dossiê, tá lá, perguntado por fãs na Ult Magazine. E aí ele fala, né? Eu não tenho muitos fãs louquinhos. O engraçado é que eu diria que homens gays mais velhos são basicamente o mesmo que meninas de 16 anos. Vai tudo no mesmo saco. Nenhum é mais do que o outro. Acho que são bem parecidos. Gente. Ah, mentiu aquele, né? o que Tia Ryan é, né, gente? Exato, Tia Ryan tá aí, né? Essa véia que toma rum junto com a fã de Shawn Mendes escrevendo ele sem cueca, de cueca, sei lá. Escrevendo as fanfic e falando que é série. Pois é. Implorando pra amiga deixar ele ser padrinho da criança. A criança, oferecendo até pra pagar a faculdade da criança. Nunca mais se pronunciou, né, sobre esse apadrinhamento. É só manda no zap, disso... agora escondido, que agora pegou mal falar em público. Agora pode ser que ela vai usar a criança pra redenção, porque tinha Ryan mesmo, né, pra ser padrinho. Pode ser. Ele e Emma Stone, que ele pediu lá, a Robert, na verdade. Sim. Falam muito que Dada, né, mistura gêneros também e tal, principalmente quando perguntou sobre Chris Colfer pra ele. Ele falou que Chris Colfer é uma velha muito talentosa e disfarçada de um homem jovem, por isso que ele ganhou o Golden Globes. Não tá errado, né? Olha, assim, sem querer passar pano pra Dada, mas isso era colocado até no roteiro da série. Exato! O que a Sul mais falava era sobre isso. Pois é. Não é à toa que ele foi parar lá com a June Squibb naquele episódio dos idosos, né? Do que ele fez Peter Pan na casa de repouso. Pois é. O Chris Colfer tá bombado ainda? Ele nunca teve bombado, né? Ele teve bombado, mas foi que ele deu uma crescida. Ah, mas... É, mas na bombado eu penso Vin Diesel. Aí agora eu tô pensando no Vin Diesel com a cabeça do Chris Colfer. Até a arte teve mais bombado que Chris Colfer, né? Exato. Até Matheus estava mais bombado que Chris Colfer. Uhum. Que Matheus, gente. Ah, Matheus... Aquele... Exato. Matheus, anão. Ai, gente, saudades, Matheus. Dançando no fundo vindo, todo mundo. Aí o paparazzi perguntou se podia lavar o carro e as roupas do Dada, né? Aí ele virou e falou assim: você precisa encontrar uma jovem muito gostosa pra fazer isso pra você. O que tá acontecendo? Eu não entendi isso. De uma pessoa fala: vou lavar seus carros, suas roupas. Ele, encontrou uma jovem gostosa. É, mas não é nosso sentido isso, né? O cara queria uma jovem gostosa pra lavar as coisas dele. É, sei lá. Mas eu sei que a próxima é favorita de Edu. Olha, que me lembrou muito 365 dias, né? Que aparentemente, para um amigo presenciado por uma fã, ele disse: eu vou arrebentar seu clitóris e empurrar na sua garganta. Né? As fontes são de fora, que você precisa fazer um cadastro pro fofocado. É maravilhoso essas fontes, fora um avulso. Fora, fontes da minha voz da minha cabeça, né? Né. Teve um aqui da Fuse, acho que é uma revista, que foi sobre a ascendência filipina dele, né? Que a gente tava conversando antes da gravação começar. Que é o que garante papéis para nadar, por aí. Sim. Que ele disse: tem uma piada muito engraçada, que quão menor e filipino e feminino você for, mas você soa como uma enorme mulher negra. Muito engraçado que? Mesmo, né? Nossa, que divertido, hein? Todo mundo rindo por dentro. Gente. Mas olha, a próxima é pesada real, hein, Zanu? Então, aí ele foi lá e postou uma foto de um amigo que tava desmaiado no sofá e ele por cima, como se estivesse estuprando o amigo. Essa foto tá lá, a gente vai deixar disponível pra vocês, né? Não aberto, mas quem quiser clicar. E assim, gente, é uma coisa incomum de você ver por aí. Não tô dizendo que tá certo, não. Ah, ainda mais entre lecões, né? Entre héteros. Exato, como esses homens... É tipo, tira uma foto aqui me enforcando, vou tirar uma aqui, fica que eu tô comendo você dormindo. Infelizmente acontece, né? Uhum. Agora, essa aqui, eu fiquei chocado que parece que no teatro Darren pegou o telefone de um membro da plateia, porque as pessoas se recusaram a levantar e aplaudir ele. Depois ele jogou o telefone de volta na plateia, disse que pode ter machucado gente, quebrado e tal, e deu uma lição de que da próxima vez eles se levantassem e aplaudissem o grande artista que ele é. Nossa! Tá é. Toda achando a protagonista do Shakespeare, né? Apaixonada. É a nova Lea Michele, né? Por isso que ele fez isso, ele tinha que pegar o lugar dela. Pois é, a nova Rachel, esqueci, né? Esqueci, a nova Rachel. Não, esqueci que ele é... Emmy winner, né? Então ele pode fazer isso. Sim. Teve uma situação em que ele aparentemente tirou o lugar de fala de Titia Ryan, sabe? Eita, menino. Porque conta, Titia tava respondendo as perguntas no Twitter sobre sua experiência sendo um homem gay com notoriedade. E Dadá pulou na frente pra dizer que ser gay é ótimo. Vamos ser viado pra sempre. Vamos ser viado pra sempre! Ai, gente, Dadá é um brincalhão, né? Olha. Ele é, inclusive, ele só tava brincando, né, tadinho? Exato. Só queria ser... Aí, tipo assim, ele fala que ser gay é ótimo, mas todo mundo sabe, né? Só ele. Exato. Que não sabe. Exato, não pratica, né? Não sabe, a gente não sabe também, né? Ele só não expõe. Enquanto ele não falar pros outros, não é verdade. Mas, Anu, aparentemente a grande problemática de Darren são suas fantasias de Halloween. Queria que você contasse para as pessoas do que ele já foi nas festinhas. Então, né? Primeiro ele se fantasiou de Hugh Hefner, né? Que não lembra o nome da Playboy. Pesadíssimo, hein? E também de El Salvador. Eu fiquei na dúvida, El Salvador. Do país? Exato. Eu tô tentando entender como é que ele se fantasiou de um país. Eu tava pensando, mas El Salvador, mas El Salvador é um país, né? O que, que esse homem tava de mapa mundo, assim, no futeco do país, né? Pois é. Além de ser problemático, é cafona. Em 2016, março de 2016, o queridíssimo Kevin McHale, né, que estava namorando o brasileiro Marco nessa época, né? Vivia aqui e tal, coxinha, caipirinha, ele fez o seguinte tweet: bandeirinha americana Trump igual Dilma, bandeirinha Brasil. Então, quê? O namorado dele explicou direitinho o que tava acontecendo, né? Uhum, eu lembro, na época todo mundo ficou puto com ele, porque ele ficava falando que a Dilma era igual o Trump, fora PT, Brasil acima de todos. Pois é. Assim. E aí depois o povo começou a comentar, ele tem até tweet da Liza aqui, menino. Amiga, cala a boca, pelo amor de Deus. Oh, honey, eu just amo. Don't. Amo. Ai, gente, viado reacim, a gente não é obrigado, né? Pois é, não. Depois ele botou assim, Dilma/Lula/Bolsonaro, bandeirinha do Brasil. Nossa, que bosta. Né? Aí o povo respondeu aqui, talvez você devesse falar com o Bolsonaro e ver quem realmente é o Trump brasileiro. Olha. Aí você pensa que as bichas mal informadas assim, né, gente? É, as bichas querem só ficar sabendo de diva pop, né, Nen? Aí, isso que dá. Por isso que não ganhou o X-Factor. É. Por isso que a participação em Elite foi cortada. Eu amo. Mas, seguindo nossas notícias aqui, né, a gente tem agora outra fonte quentíssima, que é o Blind Gossip, que é esse site maravilhoso que fala mal de todo mundo sem falar, né? Só com pseudônimos. Ah, entendi. Só não vem aí, né? Exato. Então, Sassi, a gente teve aí, Zanon compartilhou comigo essa delícia que foi o The Flamethrower, que fala mais ou menos assim. Essas duas mulheres trabalharam juntas numa série de TV há alguns anos. A chamaremos de Diva e Cape, né? Ou seja, capa. Mulher da capa. Diva sempre foi snob e exigente. Então, quando foi atacada recentemente, não tiveram muitos colegas de elenco saindo em sua defesa. Ficamos admirados, no entanto, que Cape foi uma das pessoas a participar do ataque, já que em sua super série nova, ela teve um caso com o colega Woodpecker. Quem será, gente? Quem será essa pessoa? Gente! Eu amo! Cape pediu o divórcio e, coincidentemente, algumas semanas depois, Woodpecker também terminou com sua namorada atriz, até que o relacionamento de Cape e Woodpecker se tornou público, e eles fingiram que não tinham começado a namorar até que terminassem com seus respectivos parceiros. Olha aí, fofoquinhas, amo! Então, amo, o que é que essa mulher do Blind Gossip tá dizendo? Que ela tá dizendo que Melissa apanhou de Blake porque traiu, tá culpabilizando a vítima. What? Exatamente. E Melissa, Melissa traiu, foi pouco. Tinha que ter pego o elenco inteiro. Pois é, menino. Inclusive, Zanon, falando nisso, teve um blind gossip mais antigo, que é a Super Exciting Divorce. Inclusive, foi resolvido lá, dizendo que Melissa estava muito amigável com Tyler Hoechlin enquanto casada, e que foram vistos super smoochy em Los Angeles. Então, né? Amo que chamou ela de biscate na maior, né? Exato. Tava pegando o primo. Adoro. Chamou de biscateira na cara dura. Romantizando incesto em família. Não é? Você quer, Lani? Mas assim é porque mantém os genes tudo dentro da mesma família, né? Uhum. Garoto. E aí isso foi logo no começo também dos boatos com o Bootpacker, né? Que eles falaram que ela também foi vista com o Chris Woods no aeroporto de LA e passeando com o cachorro dele em Vancouver. Até tem uma parte do Blind dizendo assim: se vocês não acham que é intimidade demais passear com o cachorro de alguém, né? Deixa pra imaginação. Gente, agora eu queria saber... Você já passeou com o cachorro de alguém, Leose? Eu já passei com minha gata, né? Ah, é verdade, bota a gata na coleira, bom. Exato. Será que tô tendo um caso comigo mesmo? Provavelmente. Adoro. Você tá sendo muito amigável com você mesmo. Eu queria saber o que tem a ver coisa de divórcio de marido, de amante, com vamos curtir um negócio, né, de uma pessoa que maltratou a outra. Não é? O Blind Gossip gosta de... Intriga. De falar merda de mulher, né? Eles adoram pegar uma fofoquinha de uma mulher pra falar de todo mundo, não sei o quê. Olha, e aí, a produtora de Glee não falou do Blind Gossip, né? Por que a produtora de Glee não ligou pro Blind Gossip e deu o nome das pessoas? Que aí eles inventavam. Ah, eu amo. Deviam botar assim, né? Orde Chover Street. Será que foi Cor? Será que foi Dadá? Eu acho que é Dadá. É. Até porque, né, já vimos aí que ele é problemático. Então. Mas a gente continua agora o dossiê Léa, né, depois de falar dos outros, com muita gente se envolvendo na história. Inclusive, a Ariana Grande escolheu seu lado nesse field, viu, Sassi? De Léa Michelle Betts, elenco de Glee. E com certeza foi o lado de Léa, né, porque, gente, depois que roubaram o Rolex de Naya, lá, ela e Big Sean. Pois é, tem essa treta de Ariana com Naya, porque Naya tava... Chegou e viu ela no sofá com o Big Sean, com o Rolex e o Colby, né? Mas... Eu amo, gente, nunca vou esquecer. Mas, surpreendentemente, essa matéria que é gigante, fala, resume toda a treta de Léa, né? Faz o seu próprio fofoquintas. Aí mostra que Naya escreveu sobre a Ariana no livro... Que Lea Michele e Ariana Grande trabalharam juntas em Scream Queens, então eram muito amigas. E no fim, a conclusão que eles chegam é que, assim como a Naya, que deu um follow no Twitter que a gente nem sabia que tava dado, ela também deu um follow em Lea no Instagram. Então, quem é o quê? Ariana? Ariana. Ou então, não. Ariana e Naya são amigas a partir de agora, ok? Inimigo em comum. Eu amo! Mas então, esse rolê da Naya, do follow, parece que ela voltou a dar follow na Leia depois que ela descobriu que ela tava grávida. Ela foi lá, deu parabéns e tudo, e aí depois deu um follow de novo. Porque ela tem o pequeno José agora, né? Ela entende. Adoro José! A maior criança do Brasil. Será que a gente vai ter participação de Ariana em Se Ela Dança, Eu Danço? Ah, com certeza, cantando. Não, vai ter participação de Ariana em Glee Generations, né? Que vai ser com os filhos, tudo brigando, e vai ter Ariana. Adoro! Mas, gente, a maior defesa de Leia mesmo veio de uma pessoa que também fez Glee de ponta a ponta, né? Então eu queria que Zanon explicasse para as pessoas quem foi que defendeu aí seu par romântico em Glee. Menina, então... Uma pessoa defendeu e essa pessoa participou de vários 3 episódios da temporada. Adoro vários 3 episódios. Que foi o ator Dean Geyer. Não é gay, mas ele é Geyer. Ah, o sobrenome. É. E ele fez o Brody, que é aquele menino lá que... Ele era garoto de programa na série? Eu não lembro. Sim, ele era Michex e aí, enfim, come ele na porrada. Ai, eu amo. Porque eu lembro que eu tenho até o dueto que ele canta com a Leia da Demi. Acho tão bonitinho. Ah, eu achava o personagem dele maravilhoso. O casal, por mim, super seguia. E aí, do nada, resolveram estragar, né? Ah, como tudo na quarta e na quinta temporada de Glee, né, Mores? Só volta da gente na sexta, mas já é tarde demais, né? Exato, já tinha sido cancelada. Ah, mas na sexta tem muita coisa ruim, né? Tipo o armário de Su Silvestre. Puta que pariu, dois episódios desse inferno. Olha, mas ninguém então, merece ter o Sherlock. O Geyer, ele resolveu vir a público defender a Leia, né? Porque ela tava sendo atacada, né? Ele falou assim, abre aspas, ela ainda é uma das minhas colegas de trabalho favoritas, com quem tive o prazer de trabalhar. Ela trabalha extremamente duro e é super divertido tê-la por perto. E falou o Geyer. Ela não deve nem saber seu nome, né, anjo? Será? Ah, certeza. Você acha que Leia sabe o nome do homem figurante 2 que atuou com ela 3 episódios na 4 temporada de Glee? Nem sabe. Jovem, é. Ele fez meia temporada junto com ela. Não, mas falando de atuar, né, com ela, né? Relevantes plots. Aí ele falou mais também, que é algo que ele buscava fazer todos os dias no set, porque ele aí definitivamente aprendeu muito do trabalho duro que ela tinha e tal, e ele aprendeu muito com ela. Olha aí. Aí também a ele professora. Disse que quando ele entrou no programa tão bem sucedido e estabilizado, que caiu na temporada... Ele aprendeu tanto que nunca mais arrumou um emprego na vida dele. Aprendeu direitinho com ela mesmo, que também não fez uma porra nenhuma. Ele falou, eu esperava ser o cara novo por pelo menos um mês. Não foi o caso. Não foi o caso que eu saí. não foi o caso que Titi achou que não tava dando muito certo os novos Glicks, resolveu retomar a história com os originais. É, e aí foi pior ainda, né? Aí foi que sentiu bem-vindo, que quase imediatamente, para ser honesto de todos, Leia foi a mais amigável comigo. De todos quem, garoto? Você não contratou com as pessoas. É porque a outra deve ser Kate Hudson, né? Que também aparecia lá no episódio, né? E aí Kate Hudson falou assim, gente, tem uma carreira no cinema, não vou me prestar esse papel aqui com vocês. Ó, Brody fez 13 episódios, trabalhou muito em Glee, realmente. Olha aí! Ele faz 15 minutos em cada, né? Sim. Mas, ó, se você pensar, ele fez, no começo, cena com Leia e Kate Hudson. Aí, a partir de Naked, que é do episódio, né, que todo mundo vai pro calendário, ele tem uma cena sentando com a bunda na cadeira de Kurt, que Chris Colfer deve ter feito uma carinha de nojo, ele não se achou bem recebido. E depois disso, ele tem um plot com Santana, que ela fica expondo ele, então assim, né, provavelmente não gostou de Naja, por isso que Leia foi a que melhor acolheu ele, porque era a inimiga. Olha aí. E já tava no auge das brigas delas. Naja tava muito ocupada com o Demi Lovato, né. Tava, grande amizade do pop. Ai, gente, eu amo esse relato aqui, porque ele fala, mas pelo menos vi que durante meu tempo no set não havia nada além de profissionalismo e um genuíno senso de comunidade. Ninguém demonstrou nenhum sinal de desconforto enquanto Leia estava no set. Baseado na opinião na minha temporada. Tá igual a produtora, baseada na temporada que eu trabalhei lá, uma temporada. Tava tudo ele bom. Não ficou nenhuma temporada inteira, essa porra, gente. Não, e sem contar, repito, né? As únicas pessoas que podiam demonstrar sinal de desconforto enquanto Leia estava no set com ele eram Kate Hudson, Naja e Chris Colfer. Não tinha Exato. Um parâmetro muito alto, né? Então... Exato. É chato, já que Chris Colfer é uma velha, né? Uma velha. Eu adorei que ele falou que Leia Michelle tem uma ética de trabalho muito forte. Achei como. Olha, defendeu toda. É, Leia fez amizade com ele porque também, né? Aquele mesmo coisa de véia. Não tem muito que vai poder tirar o trabalho dela. Ela foi lá e fez amizade. Foi Exato. Isso. Exato. Se ele tivesse prestado um pouquinho de atenção desse episódio que ele fez o Naked, a Leia gravou com a Diana e a Naja em chroma key, né? Pra não encontrar que tem umas cenas delas com as dublê no palco, assim, toda hora de costas com a peruca, que ela não queria contracenar com a ex. Esse é do Love Song? É, do Love Song, que é estranhíssima essa cena. Então, eu nunca entendi direito se era, tipo, elas estavam lá ou se não tava. Porque aquela câmera rodava e girando. Exato, e elas de costas. E aí, durante o episódio, quando elas conversam, é tipo assim, as duas de frente, a Queen e a Santana, e a, tipo, a peruca da Rachel, assim. Aí foca só a Rachel, tipo assim, nunca mostra elas juntas. E se Love Song foi gravado junto, era tipo assim... Ah, não vou nem falar com elas, vou só ficar rodando ali e vocês se viram pra capturar alguma coisa pro episódio. Eu amo essa escola, a Khalid e a Lixa. Tanto que depois das histórias de Queen era tudo com Santana e tal, não tinha nem, né, tete a tete com Rachel. Exato, acabou o casal. Mas a gente tem, né, depois dessas defesas aí de Ariana escolher um lado. Agora sim. O depoimento que vai mudar tudo, né? Como diria Serbentinho, é isso que vai definir os rumos do julgamento. Por favor, Sass, conta pra nós o que a Amber Riley falou, depois de mandar vários gifs sendo, né, shady. Vários gifs dela mesmo rindo, né? Maravilhoso. Notícia do Hugo Gloss, né? Esse grande site informativo aí também. Diz assim, Amber Riley de Glee se pronuncia após Lea Michele ser acusada de racismo. E aí, abre aspas, né? Primeira e última vez que falo sobre isso. Após Lea Michele ser acusada de atitudes que indicavam racismo nos bastidores de Glee, Amber Riley decidiu se pronunciar sobre sua co-estrela. Em algum momento a Amber Riley foi co-estrela de Lea, gente? Ah, Mercedes e Rachel eram a grande dicotomia, né? Na série. Todo mundo sabe que eu amo Mercedes, né? Mas aqui acho que ela forçou um pouco. Então vamos lá. Na segunda-feira, dia 1º... Exato, no Define Gravity. É, foi. Na segunda-feira, dia 1º, pouco tempo após Samantha Maria Ware expor na internet o comportamento da protagonista, Amber já havia publicado alguns GIFs indicando que tinha conhecimento da situação. Sendo que ela nem tava na sexta temporada de Glee, né, Mores? Mercedes também, né? Tava. Ela vem depois pra ajudar a Leia, né? Mas não foi no começo, não tava lá o tempo todo. Que ela ia fazer aquela grande turnê nos shoppings, né? Divulgando o CD dela. Ah, é. Segurança de shopping, é verdade. É porque na quinta ela é fixa, né? Que fica uma encheção de saco sanseiro e tal. Eles morando juntos, sou virgem. Um saco. Ai, sou virgem, não quero dar. Então tá. Na noite dessa quarta, 3, no entanto, ela deu uma longa declaração sobre o assunto. Durante uma live no Instagram com a influencer digital Danielle Young, Amber disse que aquela seria a primeira e última vez que ela se pronunciaria. Eu não sei qual é o melhor jeito de falar sobre isso, porque eu não sou uma pessoa vingativa e mesquinha. Não sou. Minha resposta no Twitter foi apenas porque eu sou uma palhaça e achei que ia ser engraçado. Ah, declarou, uma brincalhona, gente. Ai, gente, uma palhacinha, né? Uma palhacinha. Não, e ela quis dizer assim, não sou uma pessoa vingativa e mesquinha, então assim, eu queria dizer mesmo, né, falar dela, mas não vou, porque não sou. Porque não quero me queimar-me, né? Adoro. Mas, nós já vimos outras pessoas dizerem que o ambiente não era confortável, declarou. Aí tem aqui a sequência de GIFs que ela postou, né? Na sequência, ela elogiou a atitude de Samantha, que participou da sexta temporada da série. Eu vou dizer isso pela Samantha Ware. Estou muito orgulhosa dela ter se imposto. Falei com ela por FaceTime. Tenho orgulho dela não ter tido medo disso e ter falado a verdade dela, de não vou deixar você pular nesse movimento agora, sendo que você não me tratou direito, apontou Ryan. A verdade dela é muito assim, né? Não confirmo nem nego. deixa pro público decidir. Exato, Brasil tá vendo. Instagram. Nem frio nem calor, 0 grau pra ela tá ótimo. Apesar disso, Amber declarou que não queria que seu posicionamento fosse interpretado como uma afirmação ao caso. Eu não vou dizer que a Lea Michele é racista. Isso não é o que estou dizendo. Isso foi o que assumiram por causa do que está acontecendo neste momento no mundo. E porque aconteceu com uma pessoa preta. Mas eu não vou dizer que ela é racista. Ela também está grávida e acho que não pode se estressar nesse momento. Ela já está sendo detonada. Então ela ressaltou a importância. Eu amo que quando tá grávida não pode se estressar. Não pode, faz mal pro bebê, vai nascer com uma formação congênita. Garoto. Vai nascer com o rabo de niabo, né? Se seguir a mãe, né? Que tipo, é o satanás. Vai nascer com o nariz da Lea Michele, não pode. Ai, gente, se nascer parecido com aquele pai feio, coitado. Olha aqui, ou essa criança deve ser belíssima, né? Porque o pai e a mãe não ajudam muito, né, Mores? Então, seguindo aqui. Ela então ressaltou a importância do assunto ser trazido à tona para Hollywood no geral. Ao mesmo tempo, nas minhas mensagens, tinham muitos atores e atrizes pretos me contando suas histórias e contando que já lidaram com as mesmas coisas num set, que morriam de medo das garotas brancas que eram as protagonistas de suas séries. Porque todos nós sabemos que uma pessoa de cor e uma pessoa negra são sempre as substitutas, número 3, 4, 5, nas folhas de chamadas. É muito raro elas serem as primeiras se não for um elenco todo negro. As histórias que eu tô lendo sobre garotas brancas usarem seu privilégio e o fato de não poderem ser demitidas, algo que já me disse no set após eu ter minhas próprias reclamações, elas usam isso para aterrorizar suas co-estrelas. Estou falando sobre a cultura de Hollywood e como eles tratam personagens pretos, homens pretos, mulheres pretas. Apesar de geral, achei um pouco específico. Não é, menino? Não é? Por fim, a cantora mandou um recado final. Eu não ligo pra essa coisa de Lia Michele. Não dou a mínima. Não quero ser questionada sobre isso. As pessoas estão morrendo, sendo assassinadas pela polícia. Mulheres trans estão sendo assassinadas nas mãos de homens. Eu desejo bem para Lia Michele. Espero que ela tenha uma gravidez ótima. Espero que ela tenha crescido e entendido. Eu não li o que ela escreveu, porque realmente não dou a mínima. Gente, esse é o meu desejo nem para ela. Leu. Ela veio falar comigo. Eu respondi e isso acabou ali. Eu não converso com ela há 2 anos. Minha vida e o que falo não vai ser sobre isso. Esta vai ser a primeira e última vez que falo sobre isso. Inclusive não falou, né? É. Só deu falou. Cara, não disse absolutamente só nada. Só falou assim, sou palhacinha, não quero que ela se estresse. É, espero que ela tenha crescido, ou seja, né? Falou que a mulher é imatura mesmo. Uhum. Acho que o quê? Ela postou os gifs, a assessoria, o tio Ryan chegou e falou, mulher, não se envolve nisso não. E aí ela... Falaram assim, mulher, tu não tem a carreira na TV. Aí tu vai ficar se queimando, não vai nem conseguir os papel na Broadway de longe, de Londres que você tem. Pois é. É o que Zanon e eu dissemos da outra vez, né? Que Naja não se pronunciou, só deu esse unfollow, porque eles já falaram, mulher, acabaram de salvar a tua série, fica quietinha aí, tu vai pra prisão logo na sequência. Ela deve estar naquele, como é que chama? Probation? Como é que chama aquele... Sim, condicional. Condicional. E aí ela não pode falar nada, senão ela vai ser presa de novo. E ela tem uma criança pra criar. Exato. Ai, gente. Eu fiquei bem... Assim, eu acho realmente super importante o que a Amber falou sobre o contexto geral e tal. Mas não precisava dizer que era sobre a história da Alessia e terminar dizendo não me importa, não dou a mínima, não vou falar, né? Caguei pra ela, né? Exato. Uhum. Quero que seja muito feliz, longe de mim. Enquanto isso, Heather Morris, a querida Brittany, falou aí um quote que eu sei que Zanon adora sobre, né, o quão desagradável era trabalhar com lésbica. Eu amo. Deixe-me ser bem clara. O ódio é uma doença no nosso país que estamos tentando curar. Então não desejaria que esse ódio espalhasse a ninguém. Dito isso, era desagradável trabalhar com ela? Muito mesmo. Ai, eu amo. A pessoa que cativa os colegas de trabalho, né, gente? Ai, para ela tratar os outros com o desrespeito que ela tratava por tanto tempo, eu acredito que ela deva ser chamada. Ai, gente, eu amo. É a Morris, melhor pessoa que deu o melhor pronunciamento que podia ter dado. É, não, tudo que Amber usou 75 anos pra falar e não disse nada, Amber, a Heather disse com uma frase. Uhum. Resumiu tudo e não precisou ficar enrolando e falou a real. Acabou, era isso e não precisa ficar enchendo o saco. Exato. Pois é. Mas depois ela falou o quê? No momento atual está implícito que ela é racista. E embora eu não possa comentar suas crenças, não sei de nada, acho que isso é assumir algo. E você sabe o que acontece quando assumimos algo. Ou seja, ela quis dizer assim, ô, gente, não é pra tanto, né? A mulher só era em sul. Mas eu também não tô garantindo nada, não. Talvez ela seja racista. Talvez seja racista, mas não tô falando nada. Isso, mas não vamos assumir, né? Exato. Fica a critério de vocês aí. No final você decide. Agora, a partir de todas essas defesas, todos esses ataques, a gente teve mais histórias do passado de Lea, né? A gente descobriu que ela era trigêmea e matou as duas irmãs no... na barriga da mãe. E a filha da J.K. Rowling. Sim, aterrorizava a criança no berçário. Olha, gente, porque as histórias são muito boas. A gente começa com a do Popline, que é nova história sobre Lea Michele vem à tona e inclui Cory Monteith. Daí, a gente vai conhecer Mônica Moscatou, uma atriz desconhecida, que segundo a matéria achei um pouco. E aí envolve Lea e o ator... Não mentiu, né? Exato. Envolve Lea e o ator Cory Monteith morto por overdose em 2013. Mônica compartilhou sua história nos comentários do post no qual Lea Michele pede desculpas por seus erros do passado. Ou seja, né, Lea fez aquele textão e ainda levou outra. Segundo Mônica, em setembro de 2009, ou seja, né, ano de início de Glee, A Fox alugou um colégio para a pré-estreia de Glee e contratou recepcionistas que se parecessem com os atores da série. Eles fariam uma performance para o elenco na festa. Ela foi escalada como sósia de Rachel Berry, personagem de Lea Michele. Isso tinha tudo pra dar certo, né? Não é, menino? Eu tô sentindo que vai dar certo. Quando a atriz chegou ao evento, no entanto, rolou um mal-estar com Mônica. Aí vem o coach de Mônica. Eles chegaram e perceberam que havia sósias, então Lea ficou me procurando. Quando ela me viu, disse: meu Deus, poderiam ter escolhido alguém mais feia? Socorro! Eu que estou bonita pra caramba, toda natural, meu peito é duro. Meu peito é duro. A gente chegou à conclusão, né, Zanon, que na verdade isso era autocrítica. Essa mulher era sósia dela. Ai, ai. E aí, segundo ela, Corey consolou. Diz assim: ele me olhou e disse: não dê ouvidos a ela. Ela só está com ciúmes. Você é bonita. E aí ela diz: eu nunca esqueci disso. Ai, e aí, ai. Na verdade, a grande história de amor de Glee era a Corey e a sósia de Leia, que iam namorar, mas a Leia entrou no meio. E a... Olha aí. Gente, vou até escrever uma fanfic. E a gente continua com os bullings com a atriz da Broadway, que expôs o bullying de Lea Michele no mundo do teatro. Notícia aí da toda team. E, Sassi, o que que Elizabeth Aldrich, que trabalhou com Lea no musical Ragtime em 98, revelou que voltava pra casa chorando por causa de Lea? Menino, fala assim, ó: coach, ela era absolutamente horrível comigo e todo o grupo. Eu chorava todas as noites pelas coisas base manipuladoras que ela fazia. Era aterrorizante, contou Elizabeth sobre Lea, que tinha apenas 12 anos na época. E ela falou que a má fama de Lea é conhecida por todos, que eles se sentem intimidados de vir a público. Os atores costumam ser silenciados. Mas fico feliz que o abuso dela tenha sido revelado, para que ela olhe para si mesma e melhore seus modos. Gente, eu queria entender isso aí, porque assim, não é como se Lea fosse um grande estandarte conhecido antes de Glee. Beleza que em Glee ela tinha o padrinho dos filhos dela, a tia Ryan, pra proteger. Mas nesse Exato. Resto aí, por que ninguém nunca falou nada? Não é? Não, por que não deve tirar desse teatro escolar aí que ela fez? Escola. Gente, a gente sabe, sabe aquele filme Anjo Indomável com Macaulay Culkin, que é baseado na Lea Michele criança? Adoro! E aí, adoro. Se as crianças falassem, ela ia matar as crianças tudo. Adoro, faz todo sentido, Zanon. Mas fechando a polêmica por enquanto, a gente tem a notícia Samantha Ware, né, que foi quem começou toda a rebordosa, relembra traumas com Lea Michele. Então, a notícia da Capricho. E aí vem as microagressões traumáticas que Samantha disse que Lea fazia, né? Cagava na peruca dela. Pois é. Então, ela começa dizendo que depois da sua primeira performance em Glee, ficou um clima estranho entre as duas. E que a partir daí, a Lea começou com tratamento de silêncio, olhares de cima a baixo encarados, comentários sussurrados e um comportamento passivo-agressivo bizarro. E aí ela fala que, infelizmente, essas atitudes não eram novidade para a equipe e que naquele cenário achou que seu caso não fosse relevante. Daí ela diz: me lembro da primeira vez que eu tentei falar algo e, infelizmente, ninguém fez nada. Eles encolheram os ombros, tipo, essa é ela, né? Ninguém estava impedindo essas coisas, o que é um problema porque era um ambiente que ajudava a perpetuar o abuso. Mas também acho que os produtores, pessoa, na sexta temporada de Glee, deve já estar com o saco cheio daquela série. E ainda mais que já sabia que ia acabar mesmo, que era só 13 episódios pra fechar o caixão. Falando: ah, a menina tá falando que vai cagar na minha peruca. Ah, foda-se, tá acabando, foda-se. Some com essa narigunda daqui, eu, inferno. Mas, menina, aguenta aí, minha filha, tá acabando. Tanto tempo eles podiam ter feito isso e a série ainda trata de ser amigo, não vamos tratar os outros tubores, são os tubores, é. Sei lá, like me, não sei o quê. E aí faz essas porra, né? Eu acho isso muito esquisito, real, porque assim... Como eu disse, beleza, a Lea fez muito sucesso no início de Glee, a Rachel era amada por muitas pessoas e tal. Não ia, não precisava demitir a garota, né? Mas botar num lugarzinho assim, dizer: te controla aí, mulher, e falar isso pros homens também, pra dadá, pra quem quer que fosse, acho que era necessário um educador dentro desse lugar. Até porque eu acho que, assim, quando o Glee surgiu lá em 2009, ela se tornou um fenômeno de audiência, de crítica e tal. Mas ainda assim, nenhum dos atores ali era mega consagrado, gigantesco e tal. E era só cortar as cenas, cortar uns episódios, que rapidinho tomava jeito. Exato, na quarta temporada podia ter sumido com o Rachel mesmo, né? É, podia ter feito o trem dela descarrilhar no final da terceira temporada. Né? Uhum. Poupava a gente bastante, né? E aí a Samantha conta que a situação chegou no ápice, né, no auge Skywalker. Numa situação em que a Leia não se sentiu respeitada, porque a câmera não estava filmando a Samantha na cena, e aí ela parou de atuar e começou a brincar com os amigos. Michelle ficou furiosa com aquilo e ridicularizou a colega na frente da equipe inteira. Segundo Samantha, a estrela de Glee exigiu, como uma mãe faz com os filhos, aspas, que o Air fosse até o meio do palco para tomar um esporro na frente da galera. Ao se recusar a fazer isso, Michelle então ameaçou o trabalho da atriz e disse que pediria para Ryan Murphy demiti-la. Por uma semana inteira, achei que provavelmente receberia um e-mail em que diria que eu não poderia participar dos últimos 3 episódios ou que não iria poder cantar outra música. Quando tentei conversar, ela mandou eu calar a boca. Disse que eu não merecia ter um trabalho. Falou como ela era a rainha daquilo. Gente, pior que eu imagino ela falando, eu sou a rainha, caralho, e põe uma coroa com ela. Sou a rainha dessa porra, isso aqui tudo é meu! É meu! Ela criou o grupo, botou, oi gente, aqui é a patroa de vocês. Brincadeira, ela é. Sim! Ai gente, pra não terminar nessa vibe ruim de Léo, eu trouxe aqui uma notícia de 2015, muito relevante. Que eu tenho quase certeza que a gente já comentou no SA também no decorrer da vida, mas é sempre bom relembrar, né? Que é sobre Naja. Naja Rivera de Glee revela que não toma muitos banhos, vindo do E! Online. Então, é como. Tá a pele, né? Nem tomar muitos banhos. Sim. Começa assim. Como ela já foi pra cadeia, ela já tem que ter uma coisa. Ela não sabe quando ela vai voltar, né? Então ela já dá uma reduzida. Amo. A matéria começa assim, a água do mundo agradece. Naja Rivera, estrela do Glee, adora criar uma polêmica. Depois de provocar Kim Kardashian a afirmar que não permite que seu marido tenha amigas, agora Naja diz que não toma muitos banhos. Em entrevista ao programa The View, Naja disse, pessoas brancas tomam muito mais banhos que pessoas étnicas. Eu sinto que tomar banho todo dia ou mais de uma vez por dia é coisa de gente branca. Adoro pessoas étnicas. E ela continua. Minha mãe é meio branca, meio porto-riquenha. Ela toma banho todo dia, então eu posso dizer isso. Mas eu casei com um cara branco. Ele toma muitos banhos, tipo 2, 3 banhos por dia. E eu fico tipo, o que você tá fazendo, garoto? Agora, pasmem. Quando a atriz foi questionada sobre quantos banhos ela toma, Naya respondeu. Bom, estudos dizem, uma dermatologista diz que você deveria tomar 1 ou 2 banhos a cada 3 dias. Então, eu estou na média. O TC chega aqui, que tá cheirando. Ai, que doido! Será que é por isso que Léa parou de chamar ela pra comer couve no sofá? Claramente, claramente. Que Léa e parou aí, isso. Tem um update na matéria em que Naja se desculpa, né? Faz a nota de repúdio assim mesmo, falando o seguinte... Eu estava falando sobre um estudo sobre tomar banho 1 ou 2 vezes por dia. Tenho uma opinião que era para ser uma brincadeira. Aparentemente não deu certo. Eu queria fazer uma piada, mas peço desculpa se ofendi alguém. No entanto, estou muito feliz que isso gerou uma conversa sobre quantas vezes devemos tomar banho. Ainda militou. Muito icônica, né, gente? Não é? Eu não sei nem o que dizer desse programa. Olha... Do nosso bingo, Zanon, do episódio anterior, ficou quem ainda? Diana, Jacó? Diana, porque não, a gente não sabe nem se tá viva, né? Pois é. Tá em algum buraco. Faltou Tina. É, não, Tina bateu no Léo, então ela já não tá mais. Verdade. E a Arte tem o Twitter, né? Ah, é, tem o Twitter. O Cord ainda ficou, porque a gente não sabe se é real as coisas não dele. Não confirmou se é Minion, né? A Melissa também tá, né? Apesar da... Apesar de que traiu um abusador, né? Exato. A Becca fez aí o livro dela dos conselhos, né? Que eu vou passar pra Sassi ler depois. São conselhos de mulheres desequilibradas, que é do podcast dela lá, do Lady Gang. Ah, eu achei que eram os conselhos de mulheres velhas. Não. Só ela é velha no grupo. E o Chris? E pô, a Robert já se propôs, já pronunciou a favor de Leia? Já que elas são grandes amigas? Quem? Emma Roberts. Elas são amigas? São. Sim. Sabia, não. E Leia é amiga de Ashley Tisdale também, né? Que até agora não falou nada. Exato, eu sei que Leia é grande amiga, madrinha do filho de Joana Garcia. Não sei se Joana Garcia saiu do site dos Magnólias pra falar. Ah, então já sabemos qual vai ser o próximo papel de Lea Michele, na segunda temporada de Sete Patrões, né? Pois é. Ele não vai conseguir nenhum lugar trabalhar, né? Então vai pra lá. Já tô vendo, vai ser a professora de música da cidade. Amo, vai ser igual aquela série dos velhos lá que o comandante do Uber era professor. Isso, isso mesmo. Vai ser exatamente isso. Adoro. Tô prostrado aqui, pensando nos... Os meus heróis estão mortos ou morreram de overdose, né? Oh. E a gente não sabe se quando sair isso aqui, você já vai ter mais 15 atualizações de toda essa eu linha. Tenho certeza que no momento que a gente desligar aqui, vai ter 3 notícias. Que foi o que aconteceu outra vez. Pois é. Mas e aí, menino, vocês querem fazer considerações? Defender Leia, defender alguém? Olha, eu não sei se Leia era racista... Só sei que, na verdade, ela era horrível trabalhar com ela, tá? Então, na verdade, eu só falei aqui porque eu sou muito engraçado, muito divertido. Então, é isso. É, as minhas considerações é que Ryan Murphy é podre pra escolher o elenco dela. Eu acho que ela vai... podre, né, viado? Eu acho que ela vai na rede social e procura as palavras mais chula. As que tiver, mais tweet... Com as piores palavras, ela pega, porque aí ela apaga e depois no meio lá a pessoa se revela. Que olha. É, eu acho que assim, é a primeira e última vez que eu vou me pronunciar sobre isso, né, gente? Que eu sou muito palhacinho mesmo. Só isso. Muito lequinho, muito lecão, né? Sim. Se eu falei alguma coisa tipo o Dadá falou, é porque eu sou brincalhão. Exato. E se eu aparecer vestido ele pode ir ao Salvador, já sabe, entendeu? Ai, gente, é que eu também, já que a gente tá aqui, eu queria aproveitar pra acusar o menino lá do... quando eu tinha 8 anos, que me bateu. Era horrível. Era horrível, né, Zanu? Ai, gente, horrível. Tô traumatizado até hoje que ninguém falou nada pra ele. É porque já era institucionalizado. Uhum. Ele era rainha. Gente, sabe o que eu fico pensando? Se Leia e esse povo tivesse trabalhado em 13 Reasons. Nossa, eles tinham se matado de verdade. Pois é. Ia ter a simulação do tiroteio lá dentro dos sets. Era a Naya e esse tiroteio. Meu Deus. Meu Deus do céu. Bom, então chegamos ao fim, né? Ouçam aí o Logado, no logado.com, onde a gente fala mais sobre fofocas do mundo, né? Inclusive Ruby Rosa, Snyder Cut, esse resumão de 13 Reasons, muito importante pra entender as piadas daqui. E a gente se encontra nos outros produtos da Holding aí, tá bombando, né? Erika Small Talk todo dia tem podcast, apesar de ser os mesmos. No Sede a gente segue o nosso especial de Dia dos Namorados, junho inteiro, né? Com muita sensualidade e militância. Eu amo! Isa, não, você quer deixar suas redes, algum anúncio aí? Tem novidade, projetinho? Não, nenhum projeto, que eu tô sabendo. Só se tá tendo, eu não tô, ninguém me contou. Adoro, sem a sua permissão, né? É, às vezes acontece, quando eu falo, quando eu dou por mim, tô lá. Amo. Ô, Zanon, tô querendo fazer uma música, vou chamar você pro feat. Ah, tá bom. O pior é que eu fiquei pensando que essa abordagem da patroa chegou, tô querendo fazer uma música, é tipo eu querendo gravar a música, né? Só mando pra vocês a missão. É igual Eduardo, né? Quando vai decidir pauta, então, gente, ó. Exato. Vocês que lute. Olha, vocês me preservam, pelo amor de Deus. Por favor, e você, obrigado. Edu, quer deixar algum recadinho pro coração? Não, não quero não. Fui muito maltratado agora com o Zanon nesse final agora. Gente. Tô chateado. Zanon respeito. Sendo a Lea Michele do podcast. Eu sou a rainha desse lugar. Tá. Chateado. Então é isso. Beijo. Beijo. Adeus. Ficamos admirados no... Desculpa, uma balinha. Uma balinha. Uma pastilha. Ficamos admirados. Adoro.